Via Azul, 9500, ponto espera, pronto. Azul 9500, livre da colagem, 10, o vento é no 50 graus, meia do viragem. Ok, livre de essa colagem para Azul, 9500. Sete zero quatro, chama Recife, 1285. Poderia confirmar a frequência, vai ser cortado. 1265, Recife, azul 2704, bom dia. Azul, 9500, contato falando colagem, 5090, via saída Conde Nova. Azul, 190, via Conde Nova, Azul, 9500. 9, chama Santos Recife, a saída 128, decimal 35. 1235, gol 1759, obrigado, 1-2-1. Passaria 223, livre decolagem, menos 1, o vento é 1,40 graus, 1,09. Livre decolagem, modelo 223. Commander, é azul 950, solicito se possível por de Maceió. Onde começa? Vai, né? Decolar os 48, chave no controle. Em 1, 2, 1, 2, 1, 8. 208, bora. Uma passarela 2223. 2223, contato radar na decolar. Tudo assim, restrições para o 180, até 2000 de atleta. Sem restrições, até o 180, após 2000, eleva o 2223, obrigado. Se dirigir à esquerda para 255, para outra informação, aproximadamente 35, 40 milhas. Tente, informe o caminho dos rios. Como é que você vai reportar? O 2223, passareta. Neste também está um pouquinho atrasado, se puder coordenar após os dias para o destino, para o D7. Tente, você vai se ajudar lá para o Diabo? Não, se vai. Deixa eu fazer uma informação, azul 950. Guarda. Afirmativo, enquanto já na posição do senhor 2223. Gente, eu vou direto lá, vou guardar o notícia após fazer o contrato no seu curso de verão. Afirmativo, vai reportar. Sugere que a gente suba mais rápido ou mais devagar um pouquinho? A razão. Você vai aumentar a razão de subida? Beleza, tá mais rápido. Azul 950, autorizado no final 2-0. Autorizado 2-0, azul 950. 1212, sem identificação, decidi chegar da B mais 1 para o nível de voo 050. Nós fizemos o chama-se a Recife, na frequência 1285. A Recife 2850, Martinho Gonzalo. Thank you. Fátima 2, Torre 118, Vistão 95. 304, com dedicação, CV, chegada morte para ponto no pé e ajuste no velho 19. 130 graus, o nono, né? Decola da 10, São 3304, dessa via para 2000 pés, que era 009, autorizado sinal de linha sucesso, informe e estabilizado. Desce para 2000 pés, vai informar estabilizado, está 3304. Decolado 35, chama o controle 120, do sinal 8. 0, 8, 8, 3, 8, 7, 9. Salvador, bom dia, tá? 3179, decolado na São Bruno, ótimo. São 3179, contato com a decolagem, subavia São Bruno, para o nível 320.